Já vai começar. Começaram! Ai, garoto! Garota! Eu vou comer você! Cadê a torcida do Corinthians? Tá na segunda divisão! Ah, peguei você! Tá começando o nosso Funcast ao vivo para todo o Brasil e para todos vocês que estão com hemorroidas sentados aí nos seus computadores, porque olha só, o bicho vai pegar você. A partir de agora pode participar no www.universopanico.blogspot.com, interagir, mandando seus e-mails, porque agora o bicho vai pegar. E hoje essa galera aqui no Skype pra arrepiar, eu tô aqui com o alemão, ele que não veio da Alemanha, mas está presente no Skype hoje para o nosso Funcast. Tudo bom, Sargento Alemão, beleza? Fala, cara, belezinha pra você, gente, também, e boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Ah, eu domino do blog.com.br, tá bom, Lerda? Putz, então repete pra quem está ouvindo, porque eu não lembro. Então tá bom. Pra você que quer acessar o Universo Pânico, tem que entrar no www.universopanico.com.br. Esse é o novo domínio, tá bom? Tá, .blogspot.com.br, ok? Eu vim do passado e estou novamente aqui, por isso que eu não estou entendendo muito bem. André Locutor, beleza? Olá, Cris Rossetti! Boa tarde, bom dia, boa noite a todos do Panicast Fantasticamente começando, né? Ok, Berra Bode, estamos aqui novamente e depois de milhares de anos estou apresentando mais uma sessão retrô. E alemão? Alemão não, André, tudo bem aí? Preparado? Preparado, rapaz! Então beleza, então. Daqui a pouquinho vamos pedir para André fazer suas imitações. E olha, André por aqui também, beleza, André? Alô? DJ Emo. E aí, Andrew, beleza? É o DJ Emo, viu, Cris? Ah, hemorroida, né? Emo! Ai, bicha! Ó, vamos falar aqui com uma voz feminina, porque eu acho que isso é que me dá prazer de voltar a apresentar mais uma vez este Panicast. Dri, tudo beleza, Dri? Oi, Cris. Ai, que voz suave, que voz bonita. Eu acho que vocês deveriam recepcionar muito bem, calorosamente, a nossa querida Dri, não é verdade, pessoal? É. Gostosa! Isso, carinhosamente. Dri, engraçadinho. Rodrigo. Oi. Oi, Cris. Quanto tempo, hein? Muito tempo, saudades de saudades. Você. Como é que você tá, nega? Você tá bom, né? Vamos falar muito de Pânico hoje. Agora também o Leandro Rezende chegou por aqui. Beleza, Leandrão? Beleza, tudo bem? Tranquilo. Preparado aí, galera. Demorei muito tempo sem participar, mas estou aí de volta. E a Quico, a Quico, a Quico, a Quá. Aê, palmas a ele, grande. Marco Aurélio, nosso carioca, que hoje temos uma coisa histórica para mostrar de Marco Aurélio daqui a pouquinho. Marco, tudo bem? Tudo bem, não sei o que se trata não, mas... Mas você vai saber. Alô, né? Mulher. Quer saber nada. Quer saber de nada, né? Então, beleza. Agora, Paulinho PG. Tá pago, é isso? Paulinho PG. É, PG, eu vou te falar, viu? É, depois, né? Não é aquilo que eu tô pensando, né? Será? Não, é minha... Bem dotado? É grande, rapaz. Não faz isso. Temos mulheres aqui hoje, pelo amor de Deus. Bom, estamos começando mais uma edição. Que número que é esse programa? Alguém sabe me dizer qual edição que é do Panicast? 61. Não é 69, mano, pelo amor de Deus, né? Chegando. O 69 eu não quero apresentar. Mas vamos lá. Vamos falar justamente do resultado da enquete até o momento, né? que foi a seguinte pergunta que tá lá disponível no blog universopânico.com.br. Até agora, qual foi a melhor matéria do Paulinho Serra no Pânico na TV? Então, estamos lá vencendo na maioria dos votos. Não gostei de nenhuma, com 37,50% votos. Também repórter Chorão, com 29,17%, vem em segundo. Em terceiro, traficante gay, com 18,6%. E eu sobrevivi, com 15,28% aqui no Universo Pânico. Você pode também, claro, participar da nossa enquete. Envie lá sua sugestão e boa sorte. Agora vamos aqui começar a falar sobre o programa de rádio. Quem tá rindo aí? Quem tá rindo nessa bagaça, meu irmão? Alô? Alô? Ninguém tá querendo falar hoje, hein? É, tô esperando você, meu filho. Muito bem. André Locutório, deixa eu te falar. Beleza. Deixa eu te falar. Você tem acompanhado o programa de rádio do Pânico aí? Sim. E dos convidados, qual você achou que foi a melhor entrevista durante a semana? Nossa, agora você me pegou de surpresa, rapaz. Pô, que isso, cara? Você é um panimaníaco? Eu sei, mas agora eu... Eu sei qual é a resposta dele. Hã? A resposta dele eu sei qual é. Ah, é? Qual que é? É, você sabe, Marco. Foi o Kleber, porque ele tava lá. Ah, exatamente, foi o Kleber. Aliás, foi uma tentativa frustrada de sabotar o programa, mas ele foi lá. Ah, é? Isso. Depois. E aí? Podemos estar com o Kleber? Podemos? Podemos. Tudo bem. Então deixa eu fazer um breve comentário. Não é porque eu estava lá realmente, mas o Kleber é uma figura muito simpática, né? E realmente um camarada muito centrado, né? Eu achei, gostei da entrevista, né? E do empenho, né? Do pessoal do Pânico de fazer aí a entrevista. Agora só senti falta, né? Do nosso fiel escudeiro aí, o Seninha, porque o Seninha entende muito pacas de futebol. Então eu achei que se o Seninha estivesse lá, estaria acrescentando mais conteúdo, mais a pauta, uma coisa mais técnica. Essa coisa de torcedores e torcedoras, mas o pessoal mandou bem. Ok, Cris? Ok, alguém mais a comentar sobre este assunto? Alemão, nada? Oi, eu gostei. Foi da entrevista de hoje dos convidados aí do Ida Luz. Foi bem interessante hoje aí da Rede Record. Foi muito interessante, fez um papo muito dinâmico, ficou bem legal. Ficou engraçado, o que você achou, assim, teve alguns momentos reverentes? Ah, teve sim, na parte que relembraram de Charles, que ele investia muito em Sabrina, não gostei dessa parte. O Christian fazendo gracinha aí no Pânico de hoje, foi muito legal. Eu acho interessante perguntar isso pra Dri também, que é uma pessoa muito crítica a respeito de Pânico, né, Dri? Não muito. Não muito, né? Imagina. Que... Você gostou de alguma entrevista, Dri? Então, eu não tenho acompanhado assim com tanto afinco quanto antigamente, mas eu gostei da entrevista do Kleber, mas eu sou suspeita porque eu gosto de futebol, então enfim, é muito do meu mundo, então realmente muito essa entrevista. Beleza, vamos falar com a nossa convidada que acaba de chegar aqui, Ana Paula, tudo bem, Ana? Tudo. Que voz linda, tudo. Não a conheço. Nossa. Ana, você tem acompanhado as entrevistas do Pânico na rádio? Não, na rádio não. Você então só acompanha pela TV como eu, é isso? Uhum. Tá bom então. Ah, Marco Aurélio, e você? A entrevista que eu gostei mais? É. O cara, eu gostei mais pelo assunto, né, do Midani. O André Midani que teve na terça-feira, né? Isso. É um cara que tem muita história pra contar. Não foi uma entrevista exatamente engraçada, né? Não teve muita comicidade, mas as histórias, as passagens que ele conta, muito interessantes. Boa, olha só que rapaz. O Mano Cebola não está aqui ainda, né? Graças a Deus, não. Graças ao Mas tá pedindo. Tá pedindo? Sério? Então, peraí, deixa eu ver. Eu adoro quando ele entra. Peraí, um momentinho. Vamos convidar Mano Cebola para esta conferência. É a primeira vez, novamente, que nós estamos fazendo o programa como se fosse ao vivo. Então não haverá cortes na hora de você ouvir aí no Funcast, beleza? ao som deste, que eu considero um hino daquele grande programa livre que foi extinto no SBT, nós estamos aqui com o Panicast, gravando para todo o Brasil. Aos Skypers de plantão, pode nos adicionar aqui, tá legal? É Panicast, adicione lá, vamos participar interagindo com a galera. Agora, deixa eu ver aqui o que eu faço, estou meio perdido, Marco Aurélio. O que você quer? Questão de pauta para hoje. Pela prática. Como é que é? Nossa. Perdeu a prática. Eu perdi a prática e vou contar pra você. Eu tô enferrujado ultimamente, viu? Depois que eu fiquei fazendo televisão, eu parei com esse negócio. Mas estou tentando voltar. Ai, que lindo, minha família inteira te assiste. Ah, jura? Faz isso não, é perda de tempo. Ô, Ana Paula. Oi. Você é da onde? Paraná. Você falou Singapura aí? Nossa, velho. Falaram sério, sem sacanagem. Vamos lá, deixa eu chamar aqui o Mano Cebola que tá pedindo pra chamar. Marco Aurélio, sugestão de pauta. Sugestão de pauta, rapaz? Que complicado, né? Eu tô achando que eu tô de folga, vou ter que trabalhar. Então, eu acho isso. Ai! Eu acho isso mesmo. Quase era pro Marco. Sobrou pro Marco. Ah, peraí. Antes de o Marco ir pensando aqui, eu vou soltar pra vocês uma coisa que eu separei do segundo Panicast, que foi o programa que foi pro ar pra valer, né? O primeiro a gente fez como teste. E eu selecionei aqui alguns momentos que vocês vão ouvir. É muito engraçado, peraí. Lá vai, Matheus. Ué. É. Tchau, valeu. Viu, faz um favor aí do pessoal, sério, publicar no YouTube o Pânico de 2003, porque o Pânico agora tá perdendo muita graça. Imação! Perdeu não! Como você vê? Boa, garoto! Boa, garoto! Você tá aí? Você tá aí, pô? Carioca, me dá seu celular que eu tô ligando aí pra você. Ih, aqui dentro não vai rolar, não. Deixa eu sair, eu te ligo, então. Tá bom. Tá bom? Depois eu te passo o recado. Chutei, malandro! Valeu! Ele conseguiu passar o trote pra Karina, maluco! Eu imito o Silvio Santos, pode ser? Você é profissional, né, meu amor? Maiores, senhoras de casa, donas, moças e rapazes, meninos e meninas, está começando mais uma atração do SBT, o Sistema Chaves de Televisão. Você pode topar tudo ou você pode arriscar, você arrisca tudo. O que você acha, hein? Lá, lá, lá, lá, oi, lá, oi. Beleza, esses foram os melhores, alguns dos momentos que eu separei aqui do segundo Panicast, que foi, na verdade, o primeiro oficial aí para o ar na nossa emissora Panicast. Muito bom. É, agora, a primeira roubada, minha primeira apagação. Você lembra daquele trote, Marco Aurélio? Pego de surpresa, cara. Foi engraçado, e pior que ela caiu, né? Mas... ela caiu, depois ela ficou meio desconfiada. Será que eu ligo pro Carioca pra saber? Muito bacana. Isso na época eu acho que o Panicast tinha o quê? Uns 10, 13 membros, né? Hoje tem bastante gente participando, né? Do Panicast. Antigamente não, a gente tinha que pedir participantes. Hoje a gente tinha menos. Tinha menos, né? Tinha bem menos. Uns 6. Uns 6 malucos lá. É. Tinha eu, Kainan, Jonathan, você e mais um cara. Beleza, e mais um cara aí que deve não estar mais entre nós, né? É, que foi embora. A Adri lembra disso, Bi? Eu lembro, na época eu só ouvia, né? Ah, é verdade, ela trabalhava. Ia participar efetivamente, acho que a partir do terceiro. Tava no trabalho, é isso? Isso. É, Adri, viu? Não nos abandonou até hoje. E abandono esporadicamente só pra vocês sentirem minha falta. Não, mas assim é bom, viu, Dri? Depois, ela sabe fazer o marketing. É o marketing dela, né? Hoje, o Samir não tá aqui hoje, né? Que pena. Olha, das entrevistas do rádio, rapaz, diga, sabe lá, que eu tô olhando aqui? Tem só mais uma, assim, que eu gostei da personalidade entrevistada, que foi o Aston Oliveto, né? Porque teve o Kleber o dia que o André Locutor teve lá, que é do ramo do futebol, não sabia nem quem era. Esse negócio das cheerleaders, que, vamos falar a verdade, não acrescenta muita coisa. Agora, tiveram esses dois papos cabeça aí, foram bem legais, do Midani e do Washington Oliveto, que eu destacaria. Aliás, eu cheguei a mandar uma pergunta lá pro chat do Pânico, que, claro, não foi atendida, perguntando sobre como foi a participação do André Midani na pra soltura do Washington Oliveira, o Washington Oliveto, na ditadura. E tem uma história sobre isso, e eu fiquei sem saber como é que é. Você acha que rolou tipo uma certa prevenção a fazer esse tipo de pergunta? Você acha que foi falta de tempo na pauta? O que você acha que rolou, cara? Não, eu acho que ele não lê mesmo o blog pra ficar pegando pergunta. Fica rolando a conversa. Tanto que não pegou pergunta de ninguém, entendeu? É, foi uma entrevista muito, muito choca mesmo. Chocou? Quê? Ei, só pra não perder o costume, só. Ah, tá bom, da ideia. Pode crer. Bom, alguém quer falar mais sobre o pânico na rádio desses nossos queridos entrevistados? Inclusive o palmeirense Kleber, que é... vai fazer um espetáculo contra o São Paulo domingo, eu tenho certeza. Você pode falar com o André, como é que foi a aventura dele lá. É, como é que foi a sua aventura lá, hein, Andrezão? Pode não, hein? Agora, peraí. Vou pegar a batata quente chegou aqui que o Marco Aurélio jogou pra mim. É, bem, chegou sua vez de dar o depoimento. Se salsifou. Com certeza. Fala, mestre. Bom, o negócio é o seguinte, eu cheguei lá, né, primeiramente, dizendo que eu cheguei lá com a cara de pau que o Fels, o nosso pai, me deu. Cheguei lá na Paulista, aí chegou o Nego Tonto aqui, aí tentei um contato imediato com a Amanda, que por acaso, né, ela surgiu e... ela te abduziu. A sorte minha, entendeu? E aí consegui aí, nos trâmites legais, conseguir aí adentrar aos estúdios da JP. Muito FM. Bom. E qual foi a sensação que você sentiu ao entrar, ao introduzir no estúdio JP? Ai, foi delícia, bem. Bom, o negócio é o seguinte, falando sério, não, realmente era muito emocionante. Eu já tinha ido lá, né, mas eu tinha ido uma vez como o enxerido, como fui da segunda vez, né, só que agora... E também pela alcunha de participante da quadrilha do blog do Universo Pânico. Putz. Aí cheguei lá, fiquei sentado lá no sofá, uma delícia de sofá, e as instalações chuosas da Jovem Pan, até que chegou um momento que eu pude adentrar ao programa, entendeu? Positivo. E aí quando você entrou... Adentrar ao estúdio, né? Não ao programa, é só o estúdio. Quem estava lá no dia que você foi? Como é que é? Quem que estava lá participando no programa no dia que você foi? É o Kleber. O Kleber. Jogador do São Paulo, não é isso? Sua mão na coxa dele, como é que foi a relação? Eu tinha duas chats lá, muito simpáticas, entendeu? É. Eu fiquei em pé, pagando meus pecados. Putz, nem cadeirinha sobrou. Nem um tapetinho, nada. Não sobrou, não. Eu ia sentar no chão, eu acho que... Mas aí eu falei, não, vou sentar no chão não também, pô. Pega mal, o cara vai falar, pô, o garoto remédio chegou, pô. Tem muito pouco aqui. Mais um, eu não aguento. Né? Teve a oportunidade de conversar com os integrantes do Pânico? Com certeza, conversei com o Daniel, conversei com a Amanda, né? O pessoal me recebeu fantasticamente bem lá. Daquele jeito Pânico de ser, né? Imagino. Sabrina, falou com ela, rolou uns quitutes. É, a Sabrina chegou atrasada, né? Pra variar, chegou atrasada, mas aquela simpatia, né? Foi legal. Ela pode chegar atrasada, mas quando ela chega, ela é de parar o trânsito, né? Com certeza, né? Muito. O delito kit básico, né? É. Bastante assim. Muito bem. Muito interessante o modelito da garota. Muito bem. Então, André visitando os estúdios JP. Muito feliz. Se borrou todo nas calças, é isso? Não. Aliás, falar em borrar na calça. É. Será que posso contar isso aqui? Conta à vontade. Conta um pouquinho pra gente. Primeiro, eu queria agradecer ao Marcelo Senna, entendeu? Que me recebeu após o pânico, né? Ele não estava escalado no dia. Mas me recebeu para um bate-papo, entendeu? De amigão. É uma pessoa, gente finíssima, eu senti até em dívida com ele na hora lá, porque, poxa, só quem passa por isso é que sabe, né? Você é julgado literalmente aos leões, e não citei Marcelo Senna na minha participação ao Víboro para todo o Brasil. Então, é... faltou aí, hein? Muito isso. Bom. Isso, agora, o detalhe que é que teve alguém, entendeu, da produção do próximo programa que ia adentrar em rede, é. Teve um problema de gases. Pega isso, cara! Ó! Que isso, cara? Quem peidou? Não. Problema foi de ir à casinha. Problema aí. Aí sobrou um tempo, porque alguém foi na casinha. É. Entendeu? É. E aí tiveram que enrolar. Aí o Emílio falou assim: poxa, mas que. Ele olhou pra minha cara, profundo nos meus olhos, e disse: pô, bicho, quem que é esse doido que tá aqui? Muito louco, né? Ou seja, o André deu uma envenenada no locutor que ia render, o Emílio, que assim abriu uma janela para ele participar. Eu não tenho nada a ver com isso, rapaz. Eu tenho uma pergunta. Pode perguntar, rapaz. Por que aí, gente, a Pri vai falar, gente. André. Você conversou com o Alfinete? O Alfinete? Aí, segura, mano, no barba gato, só na tranquilidade. Olha, eu falei com o off. Ele é insuportável em off? Pode. Vai, fala, bicho. Oi, mas não, eu tive muito pouca chance de falar com o Alfinete, porque quando eu estava entrando no estúdio, ele estava acabando a participação dele. E aí tem aquela coisa, aquela mecânica de estúdio, né? Então o pessoal tem que começar a desarrumar a bagunça lá, né? É muito organizada, por sinal, né? Então, eu não tive um tempo, assim, pra falar com ele, sabe, Adri? Positivo. Então, você passou os momentos mais felizes de sua vida ao lado dos garotos do Pânico. Da Sabrina também, da Amanda também, que... Né? Lindíssima, né? Amanda é a mais bonita do programa. Ela é, 100%. Sem comentários. Mas eu estou sentindo falta de outras vozes nesse podcast. Eu começo a indagar aqui a senhorita Ana Paula, que não fala, o senhorito alemão e também Chris Papel. Cadê esses povos? Leandro tá aí também, viu? Cadê o Cacuicuacuá? Ô, Leandrão! Fala, filho. Fala, Xuxu. Você tava comendo batata Ruffles aí que eu escutei o barulhinho. Não, é que eu não ouvi nenhum programa da rádio, então fiquei aqui calado na minha insignificância esperando da TV. Olha que ótima resposta. Parabéns. É bom falar que o Leandro esteve ausente, porque esteve num período de uma cirurgia e agora a recuperação dessa. Mimose? É... algo parecido, né? Do outro lado. Imagino. Dolorido, né? Experiência de quase. Foi vesícula, rapaz. Na mesma vesícula. Altitude, mas do outro lado do polo. Bem mais pra cima, viu? Não tem nada a ver do outro polo. Engraçadinho, né? E queria dizer, então, que é muito bom tê-lo de volta. Muito bem. Obrigado. Eu queria fazer um comentário. Comente, por favor, senhorita. Comente. É, hoje eu... Você tem todo o espaço aberto aqui. Vocês são muito feliz. Nós somos finíssimos. Nós tratamos você como princesa Diana, vai. Então, eu estava mexendo aqui nos meus arquivos e encontrei alguns programas antigos, né? Eu vou falar mais do mesmo, é coisa que nós já conversamos, mas como faz falta um programa só de Fala Que Eu Te Chupo, né? Ou menos com atendimento a ouvintes. Os programas tinham uma outra agilidade, era outro ritmo. Verdade, né? Quando tinha o Fala Que Eu Te Chupo. Ô, André, você não tá falando nada também, hein, rapaz? Não, eu estou falando, eu estou esperando aqui a minha vez de falar bem. Não, tem outra. Mas eu concordo com o Adri, realmente eu acho que a participação direta do ouvinte, né? Sem a participação direta do ouvinte, né? Realmente ficou uma lacuna, ficou assim realmente. É outro André, rapaz, eu não sei. Outro André, viado. Manda nossa... Deixa o Andrezinho mandar a vinheta então. Manda a vinheta, mano, o André. Só a vinhetinha pra gente. Vai, André. André! Pô, alô? Bicho, fala alguma coisa. Onde ganhamos? Acorda! Só isso? Não fala nada? Bom, beleza, né? Peguei ele desprevenido. É, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Oh, falar nisso, tenho saudades de passar alguns trotes novamente aqui, viu? Depois a gente vai tentar alguma coisa, tá? No final do programa. Beleza, agora eu queria comentar sobre isso que a Adri falou. É. Engraçado, faz falta a coisa do Fala Que Eu Te Chupo, né? Eu sinto uma falta danada porque achava muito mais descontraído, né? Vamos dizer que hoje eles estão direcionados a terem entrevistas diárias, né? Quer dizer, cada programa tem uma nova atração. E justamente na fase do Fala Que Eu Te Chupo era quando eram várias atrações por dia, né? Cada um que entrava um minutinho ali virava uma atração inesperada, né? Conduzia a conversa para um lado e para outro o tempo todo, né? Eu gostava muito dessa onda. Eu sei dos riscos que eles corriam com isso, né? Mas é bem bacana o jeito que os tontos e os lelezinhos faziam para participar e a maneira que eles davam para lidar com tudo isso. É muito bacana, uma pena que tenha acabado esse tempo. Aviso, né? Era legal. Algo mais a Adri falar? Adri ligava. A Adri era uma daquelas ouvintes, né? Que não. É amigona. Não perdia uma. Era super amigona dos caras, né, Adri? Normalmente por raiva. O que eles falaram? Só um minutinho, só um comentário. Rabi, esse é meu colega. Só oh, colega, meu. Gente. Mais nada, só colega. André, fale logo antes que eu calo a tua boca. Aí, ok, pai, eterno inefável, queria dizer, Adri, se você conheceu, eles citaram lá, dos ouvintes antigos, né, dos tempos de Morfeu, a Louquinha da Paulista. Você chegou a conhecer a Louquinha da Paulista, Adri? Eu conversei com ela virtualmente, só. E foi legal a conversa? Hello. Rolou uns tipos. Foi. Adri é muito sensível. A da Paulista, pergunta que não quer calar. Vai. Nossa. Faz logo essa não pergunta, entendi. O Jeg. Por onde anda a Louquinha da Paulista? Você nunca mais viu, nunca mais teve contato com ela? Já afinal de contas, cara. Somos de uma Paulista? O meu contato com ela já era quase nulo. Nós falávamos muito pouco e ela contato sumiu também. Quase então, nu, é isso? Tenho notícias. Entendi isso, hein? Vocês iam pra praia de nudismo, então. Ai, ai, sem comentários essa Dri, viu? Dripex. Bom, nada mais a declarar sobre o programa de rádio do Pânico. Alguém quer falar algo agora ou então cale-se para sempre somente no próximo Pânicast. Ah, mas tá acabando TV a agora, né? Rádio, tá acabando tudo? Não, calma, né? Vamos falar de Pânico na TV depois. Ainda tem os nossos... Então tá bom. Tá? Aproveitar e dizer a você, ouvinte, a você que nos escuta em seu aparelho de podcast. O nosso e-mail é muito fácil, panicast@gmail.com. Mande seus comentários, suas sugestões e críticas a respeito do blog e também do Panicast. Se você quer algo para melhorar, então mande lá é o seu espaço, tá legal? E agora vamos para o nosso resumo da TV. Pânico na Tevola. Não precisava de vinheta, mas tudo bem, obrigado, hein? Bom, presidente no País das Maravilhas. Molusco resolveu dar um pé na crise econômica que se anuncia e ele foi às ruas de São Paulo para mostrar o Brasil que dá certo. Mendigos, cachaceiros e alguns come-dorme de plantão deram um tom a esta matéria. O que vocês acharam dessa matéria lá no Pânico, gente? Alguém aí, primeira pessoa a comentar? É, sem noção, né? Molusquete entrevistando os mendigos na rua e foi muito legal. Eu pensei em noção, mas achei engraçadinho. Eu gostei. Foi mais ou menos, que nota você daria pra essa matéria? Ah, de 0 a 10 eu daria 8. Muito bem, 8. Eu acho que esse quadro foi uma forma de criticar, né, o otimismo tão grande do Lula a respeito da crise mundial. Então achei interessante, foi um momento inteiroide do pânico. Olha só, quem falou isso, por favor? Leandro Rezende. Leandro Rezende, o Sócrates. Obrigado, Leandro. Quacuí, quacuá. Andrezão, e aí, curtiu o Presidente no País das Maravilhas? Olha, eu não assisti essa matéria porque eu não assisti o programa de TV, né, neste domingo. Tá, mas então, eu acho muito interessante quando o Pânico toca o dedo na ferida, né? E faz esse tipo de matérias, né? Essas matérias assim, mais sociais, deixando um pouco o lado que é bom também de sacanear celebridades, ou então de ter uns quadros bacanas, que no meu entender, o meu preferido assim, de vinhetinhas, né, de zoeira, é o meu Mico Mico Meu, né? No quadro de edição assim, bem feita, muito bem apurada, mas é muito válido. Gostei. Boa, bacana. De não ter visto, mas gostei de saber que houve o quadro. Bacana, é uma pergunta que eu queria fazer pra vocês, que eu ainda não estou muito antenado, mas eu ouvi boatos de que parece que o Tutinho ia conversar com o Silvio a respeito do Pânico migrar para o SBT. Alguém sabe alguma novidade sobre isso? Ah, nada, né? Nada. Eu acho que na internet é a mesma coisa que você falou, hein? Nada confirmado, mano. Então, né? Nem sentaram e nem conversaram, então, é isso? Então, ao que se sabe, eles conversaram, né? Foi uma não, eles iam conversar, só que eles deram início à notícia e não deram continuidade, então não sabemos nada. Maravilhosa Folha de São Paulo, sempre prestando serviço, muito bem. Coluna de dela, né? Fabiola Reipert, inclusive... Ô Nego, peraí. Peraí, é Fabiola Reipert ou Hyper, Bego? Putz... Vai, Rodrigo, o que você ia falar? Eu? Não? Sobre... Não era você que tava chamando? Então, peraí, foi a Ana Paula, é isso? Ana Paula é a mudinha, então, aqui, né? Vamos ver se ela fala oi. Oi? Oi. Aê! Maravilha, Preda! Tá bom. Ô, Ana Paula, como você pelo menos assiste o programa de TV, poderia me dizer, né, o que, que você achou deste quadro Presidente no País das Maravilhas? Nossa, hoje tá muito ruim. Tá ruim, né? Vou repetir de novo. O que, que você achou? Ana Paula, o que, que você achou do Presidente Molusco aí, companheira, no País das Maravilhas? É o quadro lá do programa. Ela já saiu, ela não gostou da conversa. Bom... É, vamos aqui, ó, seguindo em frente, tivemos... Ah, eu não sabia que podia sair se não gostasse da conversa. É. Sozinho. Eu gostei dessa. Bom, tivemos também o Pânico na Pan, né, aproveitando lá a visitinha da banda 9000 Anjos no programa de rádio, Cazuza e Renato Russo levaram sangue capetinha para conhecer Durval Júnior. Jesus. Olha então... Hein? Sensacional, hein? Foi bom esse? Já fiz meu comentário. Eu não cheguei a acompanhar. O que vocês acharam? Quico, Arada deve ter adorado, né? Quem deveria ter adorado? Arada deve ter adorado. A matéria pode ter sido uma bosta que todos eles gostaram. Caraca. Não é bem assim, Rodrigo. Você está subestimando. Ô bebê, você está subestimando a inteligência masculina. Você acha que o homem é movido a peitos e bundas. Que isso? Que inteligência? Só pra eu saber. A que inteligência você está se referindo? Porque eu desconheço inteligência masculina. Nossa, velho! Ah, eu acho que eu vou cair da cadeira de novo aqui. Tô brincando, vai. Não vou generalizar. Ô, tá me escutando? Ó o Cebola. Ô, Ceboso! Cebola tá do E aí, galera. Boa tarde pra vocês aí. Ô, Cris, o que eu tenho pra falar sobre a entrevista do Júnior foi sensacional, hein? Aí, vai te catar, meu. Ele vai te baixar. Peraí, só um minutinho, só quero saber uma informação, por favor, por gentileza, você com cara de muito sucesso, Cebola, você tá no carro de pamonha, velho? Não, é que eu tô falando do celular, do voice. Grande coisa, aí, celular, é chique, bem. É, da delegacia é o único acesso que ele tem à internet. É porque aqui no trabalho aqui, a gente trabalha com Skype, então eu tenho como falar pelo telefone sem fio, por isso que eu não tô com... É metida, é cheio de querer. Ai, poderosa! Aí o cara falou que seria no último podcast dele, hein? O cara continua, meu. Eu falei, sério, hein? Mano, você... Deixa a cebola ser feliz, que coisa. É, deixa o cara falar, pô. Fala, cebola. Fala, oh, deixa eu falar, gente. Só porque eu tô, só porque eu sou chique, vocês são pobres, usa foninho aí plugado no computador aí, essa pobreza. Eu pensei que ele fosse falar só porque eu sou chato, mas ele disse chique, pois ok. Nossa, velho. Toma! Oi, Dri, saudade de você, Dri. Também, Cebola, muita saudade. É bem autêntico. Tempo, hein? Não, eu tava com saudade. Eu tava com saudade. Ô, Cebola, deixa eu te falar uma coisa, cara. Posso falar? Tô rica. Posso mesmo, de não verdade? Não me irrita. Oh! Nossa, beleza. Tô escutando, fala. Então, eu queria dizer apenas que a sua participação foi muito importante para o podcast. Agora nós vamos dar um tchau. Falou, um abraço. Nossa, velho. Nossa senhora. Tchau. Que isso? Foi legal, né? Eu gostei da participação deles. Vocês gostaram, gente? Gente, tadinho. Bacana, né? Tadinho. Você apelou. Bom, Odri. Um minuto de silêncio pra Adri. Oi? Então. Um minuto de silêncio pra Adri. Ô, Cris, que isso, cara? Pô, você tirou o cebola, nego. Que é isso, nego? Um minuto de silêncio aqui, Adri. Momento de força. Vai somar, tá? Cara. Eu vou dar risada. Ah, é sacanagem. Vou mandar o Mano Cebola de novo pra cá, sacanagem. Confesso que eu exagerei. Mas vamos que vamos. Bom, e vocês curtiram também Oktoberfest com Christian e Amaury Dumbo? Eles foram a Santa Catarina encher o caneco e misturar-se com ralé manguassada na Oktoberfest. A Bibinha até repetiu a pauta do ano passado e beijou algumas mulheres, mas o melhor mesmo foi o Amaury Dumbo ganhando o campeonato de chope por metro. Foi bacana, hein, gente? Jesus! Também vale destacar o dia seguinte, né? O Carioca acordando o Christian Pior. Ah, mas aquela... aqui foi toda armação, gente. É. Ah, mentira. Mentiroso. Jura? Ah, galo, linhador. Galo. Mentiroso. Cebola é inteligente mais. É, ele é o cara, velho. Deixa o cara falar, gente. Deixa não, o cara eu não falar. Assistia, eu queria uma ajudinha de vocês. Então diga. Onde tem que apertar? É... Muito boa essa, ano passado, também teve essa matéria. Sim. Eu queria saber se foi só um repeteco ou se realmente foi inovadora, porque... isso tava no baú. Todo ano, no Dia das Crianças, e parece que só muda os entrevistados e tal, acaba sendo realmente muito repetitivo. Então eu queria saber se foi mais ou menos o mesmo do ano passado. E aí? Quem... ano passado eu acho que não tinha o Amaury Dumbo, né? Não, mas foi a dupla de Bibinhas Carioca e Christian. É, não, eu tô tentando ver as diferenças, então o personagem que ele levou já tá... Peraí, Carioca? Na outra conotação. Só um minutinho, né? Carioca e Christian? É, peraí, o Carioca... Peraí, não foi por acaso, não foi o tá moscando, irmão. O Balto, não foi o... Sim. Eu sei que foi o Carioca. Mas a pauta foi a mesma, eu também concordo. É, eu tô tentando achar as diferenças. Essa vez foi o Amaury Dumbo que logo era associado à bebida. Não, foi o Amaury... eles fizeram mais sacanagem com os caras também. Eles passaram aquele leque no boi, os caras beijar. Foi. Aí depois o Carioca foi... curtiu dentro do copo, velho. Que no ano passado... repetiu o beijo, né? Da Christian beijando mulher. Muito bem. Pessoal, temos que dar umas boas-vindas para Lady Dari. Tudo bom, Lady? Oi. Olá, Lady Dari! Você tá boa? Oi, vocês. Muito bem, melhor agora. Ô, Lady. Oi. Deixa eu falar uma coisa pra você, bem suavidinho, pode? Sai pra lá, malandro. Você acompanhou o quadro que eles fizeram lá em Oktoberfest, na grande festa, que acontece anualmente em Santa Catarola, você fez? Você foi lá? Você viu? Você foi lá? Acompanhou? Eu fui lá também. Então, eu tenho que falar que eu tô falando meio engraçado, mas desconsiderem isso. Engraçado! Ah, é. Mas continua. Então, eu assisti, achei que a matéria poderia ter rendido muito mais no que diz respeito ao humor, né? Porque nessa época do ano lá, se encontra cada coisa que não dá nem pra imaginar. E eles ficaram ali no meio de algumas pessoas, fizeram coisas que pra mim não foi muito engraçado. Eu acho que a matéria podia ter sido mais proveitosa. Legal, pode tirar a bala da boca se quiser. Cris, olha a Catrina. É que eu queria, mas não tem como. Depois aí, o cara pergunta por que não tem mulher no Pânico Cast, viu? Fala, fala. O Cris. Não, peraí, só um minutinho, gente. Minuto de reflexão, por favor. Vai. Por favor. Ah, vai. Filosófico aí. Depois o cara fica se questionando por que as mulheres não aparecem no Pânico Cast. Você mandou uma nossa, velho? Não, segue aí, cara. É, mas você tá sempre aqui? Ô! Ai, então, oi! Oi, oi! Oi, fala. A Adriana perguntou uma diferença que deu. Eu achei que tinha muito quem, mais Adriana? Se envolve. Adriana? Que foi? Quem é Adriana? Adri. Não ouvi dizer. Adri. Ah, tá. Falei Dri, ué. É porque nesse quadro deles tinham muito mais segurança do que do quadro passado. Eles tinham mais liberdade. Ficaram muito presos no segurança lá devido ao tumulto. Teve muito essa diferença, assim, que eu acho que foi. Ah, sim, pode não. Ter restringido o quadro deles. Verdade. Temos que concordar aqui. Bom, mas deixa eu só fazer um breve comentário. Eu acompanho o comentário de todos vocês e endosso. Mas e o que eu queria destacar é verdade, bastante endosso. E aí? Isso. Não, o que eu queria, né, assinar embaixo aí do comentário de todos é que eles poderiam ter feito, igual o Adri falou aí, as pessoas falaram aí também. Podiam ter feito uma zoeira aí com o sotaque, né, do pessoal de Santa Catarina, que é muito diferente, né? É viado. Ah, não, mas eles não vão zoar. É gentílico, isso é falta de respeito. De peito, né? Isso mesmo, falta peito. Não. Deixa eu falar aqui com Erlon. Tudo bom, Erlon? Adoro. E aí, Chuchu? Deixa eu falar com o Erlon primeiro, dá licença. Fala, meu filho, como é que você tá? Como é que você tá, Chuchu? Olha o caminho aí. Você tá bom? Fala, esse quem? Fala, irmão! Deixa eu falar com o cara, bicho. Fala, feia. E aí, irmão, você tá bom? Esse queima. Você queima uma rosca da veia que mora aí na sua casa. Eu não sei qual que é. Eu não sei qual que é. Uma rosquinha queimada, né? Bora lá. Tchau, jogabum, jogabum, jogabum. Tchau, jogabum, jogabum, jogabum. Bom. Quem é a Lady Dari? Tá falando que a Anta caiu. Seria ela? É isso? Ah, tá. A Anta da Lady caiu. Então, beleza. Pera aí. Vou colocar você de volta, Chuchuzinho. Delícia da natureza. Lady Dari! Lady Dari! Pegando sabonete! Ô, Erlon. Ou Samir, sei lá como você chama. É. Fumou qualquer um. Você fumou maconha, né, cara? Pode falar. Fumei os dois. Quantos quilos? Três e meio. Três e meio, né? Sim. A Maguilinha voltou! O cara é maior Amy Winehouse, velho. Que é isso? Isso é gostoso. Amy. Esse Erlon aí é que o Emílio falou que é pai tolo? Agora sim, o negócio mãe. É o seguinte, hein? Esse Erlon aí é que o Emílio falou que é baitola? Isso, justamente. Aquele que ele falou que dá a bunda e depois cheira ainda. O cara é desse jeito. Ai! Bom, então. Não, é já mais bom. Pornocast! Né? Pornocast! Foi mal, saiu sem querer, mas não teve como evitar. Mas o Marco Aurélio tem um assunto para puxar nesse programa. Por favor, Marco Aurélio. É o seguinte, no nosso blog Universo Pânico foi postado essa semana a gravação que o Emílio deu na Jovem Pan AM na ocasião do Dia do Rádio. Naquela entrevista, ele diz que o Tutinha teria lançado em ambiente restrito, ou seja, mais para como brinde, como presente, apenas para pessoas de uma lista, né? Um livro contando a história da Jovem Pan. Ele estava recém lançando esse livro e tal. Então é um livro que não teria acesso assim para ser comprado, né, nas livrarias, casas do ramo em geral. Acontece que no domingo, no Faustão, o apresentador disse como estando em lançamento esse tal livro. Pai. Compreendeu? É. Então, de repente, o livro ganhou um volume, uma atenção maior. E agora, então, virou item comercial. E você acha que é culpado disso é o Emílio, é isso? Não, acho que é do interesse mesmo das pessoas, da qualidade do trabalho, quem Sim, sabe? Sim, positivo. O propósito inicial era restrito e agora tornou-se comercial. E custa R$19,90 na Saraiva. Cala a boca. Mas é isso, era só pra pontuar sobre o lançamento do livro do Tutinha contando a história da Jovem Pan. E o Tuta, eu vou falar pra você. Logo isso? É um cara... se não me falha a memória, viu, Marco Aurélio? Me cobrem no próximo Panicast, ou mando um recado se não puder participar. Mas me parece que esse não é o primeiro livro que se fala da Jovem Pan. Eu tenho aqui um livro que conta, mas é a história da Jovem Pan AM. E o AM e FM é diferente, né? E da autoria de quem é esse? Eu vou te passar aqui no próximo Panicast, eu te passo, ok? Ok. Ok. Obrigado, viu? Valeu, André Locutor. Cara, como é que é o nome do livro que tu tá lançando, hein? Alô, Menanes? Fala o nome do nosso livro pra nós. Haja paciência. Bom. Olha, agora aproveitando que eu falei de Faustão, fazendo uma emenda aí, no programa do Faustão, eles entraram na onda de fazer aquela brincadeira que o Pânico tentou, de ficar fazendo posições enquanto vem um muro contra a pessoa, e aí cai na piscina, sabe qual é a história? Que Faustão agora tá fazendo de cara com um paredão, uma coisa assim, que é uma imitação de um programa japonês. Lembrando que tudo isso começou no Japão, né? É, vem do Japão, vem da internet, aí o Pânico fez isso na época relacionando com a publicidade de uma sandália, aí não deu certo e agora o Faustão tá tentando levar pra frente. Bom, agora vamos tocar o barco aqui no nosso Panicast, porque eu gostaria de falar agora do quadro do Vesgo e o Silvio, lá no Festival Internacional de Cinema, e a dupla foi fazer lá os gracejos de costume com os famosões, mas o melhor ficou por conta dos anônimos Roberts, como o tio que queria catar, a Vera Fischer, e o crítico de cinema, Osimar de Oliveira. Muitíssimo legal. O que vocês acharam, pessoal? Sem noção, né? O cara não fala nada. Beleza. Totalmente trash, é isso? Que? Trash? Ah, não fizeram o Rubens, Evaldo e os filhos, não? Não foi dessa vez? Não foi. Nada a comentar, senhorita Dripex. Então, aqui domingo foi aniversário do meu filho. Ai, sim! Parabéns! Bom, e aí? Eu assisti só alguns quadros via YouTube, então eu vou me abster de falar besteiras. Muito bem, faz bem. Agora... vamos falar com Lady Dari, ela que é polêmica, como sempre. Lady! Lady Dari! Você tá feliz hoje, né? Tá contente? Quem? Eu? Oi, eu mesmo? Tá bom. Pensa disso? Mas eu sempre fui. Eu acho que ela não me conhece, pessoal. Não, tá rolando alguma coisa estranha. Tá, mas cuidado, você vai acabar levando um sustinho, hein? Eu sei disso. Eu Ai, que sustinho! Conheço a Lady, sei que quando ela está com a bala na boca, ela deve atirar. Não é verdade, Lady? Ô, Chuchuzinho, o que você achou daquela matéria do Vesgo lá no Festival de Cinema, hein? Tava legal, né? Tava até engraçado e tal. Eles conseguiram fazer bastante piadinhas, mas eu só não entendi de verdade o Osimar. Eu não sei se aquele silêncio dele foi direcionado a alguma piada que eu não entendi, ou se eu deixei de ver algum quadro nos outros programas, mas pra mim não teve graça nenhuma e eu tô com bala na boca, que horrível. Tu estás parecendo uma portuguesa, chupa. Tá sabendo? Então vai chupando. Tu estás parecendo uma portuguesa. Por que, caralho? Foi por isso que eu procurei não participar dos outros programas, né? Aí hoje que eu vim tentar falar, vocês vão ficar tirando o sarro do meu sotaque. Ah, você tá chupando desde aquele dia? Puta, Marco Aurélio, sem noção, hein? Ai, bom. Não é na Lady, não. Ok. Tadinho dela. Tivemos também o Meda com isso. Christian e Robaldo. Eles foram se perfazer e tentar misturar-se ao Rise Society paulistano no aniversário de Lucila Diniz e não entraram na festa, mas conseguiram uma tacinha de champanhe na faixa, quer dizer. Aí foi da hora, né? Eu também gostei desse quadro, cheguei a acompanhar, achei muito bacana a sátira dos dois e, como sempre, Christian e Robaldo formam a dupla perfeita nos quadros do Pânico, eu acho um dos mais engraçados. Atenção, esse veículo está sendo roubado. Favor anotar a placa, se der tempo. É. Mas quando eu conferi a motoca na foto. Puta que bosta. Mas e aí, vocês gostaram do Meda aí, pessoal? Que nota dá pra este quadro? Vou deixar. Legal, Cris. Hein, cara? Vai, conta pra mim. Faltou falar lá do Verde Silva e do Osimar de Oliveira, porra. Mas já falamos e você não quis comentar na hora que era pra comentar, seu jegue. Eu pedi aí, ô filha da mãe, eu pedi pro chat e tu não deixou. Então filha da mãe. Fala, papariquinho, erro! Fala, Dino. Osimar de Oliveira, sensacional. Fala com ele, ele não responde nada. O melhor da matéria foi ele, Osimar de Oliveira. Fala com a gente e ele fica lá. É, pinguço. Meu, mas me fala, eu perdi alguma coisa? Por que eu não entendi, não achei graça naquilo? Pois é, cara. Eu também não entendi que lá. Deixa eu explicar pra você, Leide. Tem coisas que apenas pessoas como Erlon e nosso amigo Samir, que são ambas a mesma face, podem ser capazes de entender, entendeu? Eu acho, assim, magnífico a comparação. Nossa, Dari, sabe toma, esse toma, comentário toma. Da Lady Dari fez lembrar um comentário maldoso do Surita durante a semana lá na rádio. Diga. As mulheres não entendem de futebol e nem de humor. Então, por favor, tratem eu acho que porque elas erradas. Tá, então tá. Provavelmente se relaciona com pessoas erradas e generaliza erroneamente. Então ele que vai catar chuchu porque as mulheres são muito mais inteligentes que os homens. Tudo bem, então. Inteligente, e nós entendemos muito melhor. Você sabe isso, né? Revoltadinha, né? Então já que ela gosta de futebol, que ela conhece mulher que gosta de futebol, manda ela pro podcast do Senna, que a gente vai lá, apresenta e chamamos mulheres que de futebol. Eu quero saber. Eu posso ficar com o Serinha, já comentei já com ele. É, a Dri, então, ela manja de futebol, é isso, Dri? Rodrigo, vamos ver você no futebol. Gosto, acompanho, tenho muito prazer em acompanhar o futebol. E eu acho que entendo tanto de futebol quanto de humor. Então eu me senti ultrajado. Você torce pra que time, hein? O filho já está gagado. Mas peraí, deixa eu fazer uma pergunta, Cris. Vai ser uma cada 10. Fala. Isso. Só um minutinho, rapidinho. Mas você não viu a defesa que eu fiz aí sobre as mulheres no futebol lá? E foi até o fato mas que ele refutou a sua defesa. Vai pros Estados Unidos, então, ó. É, e aí? Todo tombo. O André tem que ir pros Estados Unidos, já que ele gosta de mulher de lá. Ele refutou o que você disse, André. Como é que é? Que você falou? Ele refutou. Deixa o set, então põe a trilha aí, esse pedacinho que o André Locutor falou. Filha da mãe. Esse cara tá maconhado. Ele levou a sério o que eu falei, é isso que você quer dizer, Dri? Não, Dri, eu quero saber só uma coisa. O que eu estou dizendo é que ele refutou o que você disse, então a sua defesa acabou sendo... Foi por água abaixo, foi pífia. Inútil. Tá, olha aqui, ô Dri, você torce pra que time? Vai, diga lá. Santos. Achei que era pro Galatasaray, meu. Bom. Que ela tá revoltadinha, ela foi magoada, alguém te feriu. Voltemos ao podcast. Ei, ei, pá. Olha, alguém vai machucaram comentar. Machucaram você. Aí. Oh, ei, alguém vai comentar do Meda? O Davi, da Belmiro. Filha da mãe. Vai comentar do Meda, merda. O Meda é sensacional, como sempre, senhor Christian Fiori, a Mauri Duma. Ah, não, essa foi outra. O Meda Robaldo. Christian Robaldo. Nem foi com a Mauri, inteligente. Eu misturei. Toma, uma parada. A metade das pessoas que estavam lá, eles não conheciam, ficavam zoando a roupa das véias que aparecia na porta. Tá sensacional. Beleza. Olha, nós tivemos também... Pode continuar, vai. Diga lá. Não, foi legal que eles fizeram parecer que a bonitona lá, a Diniz, veio falar só com eles lá, do lado de fora, né? Então, na verdade, ela deve ter saído pra falar com toda a imprensa, mas ficou parecendo que elas foram prestigiar a presença dos dois e que ainda levaram... Que ela ainda mandou levar champanhe pros bonitinhos. São engraçadíssimos esses dois. Olha, nós tivemos também o Vesgo e o Silvio, mais uma parte deles, durante a festa da nova novela global. Silvio Vesgo, de Ana Maria, foram entregar um presentinho para o atrasadinho do momento, Fábio Assunção. Na verdade, o tal presente para o ator, né, um galo, na verdade, todo mundo já sabia o que era. Afinal, as colunas de fofoca já haviam ventilado o gracejo de antemão. Fora que a piada em si já era meio sem graça e a primeira festinha que eles cobriram foi bem mais legal. E é esse fato aí que deixou muito, muito bravo o Fábio Assunção com relação ao galo. Eu achei engraçado, por um lado, e teve umas partes da matéria também que foram sem graça, mas é normal, né? Silvio Vesgo tem essas recaídas de vez em quando, mas foi bacana, né? E aí, o que vocês acharam? Bom, eu se tratando de... pra falar. Oi, Dri. Deixa eu falar. Eu disse que eu sou suspeita, porque eu já tô meio cansada dos dois. Acho que o Ceará tá muito apagado e quando solta uma piada é uma que até meu filho já sabe contar de tão batida. Então, assim, eu não tenho muita paciência mais pros dois. Beleza. Aí a opinião sincera de nossa amiga Dri. Eu achei legal o Vesgo de Ana Maria. Ficou diferente, já que ele não faz muita coisa mesmo, né? Mais bonitinho, né? Eu acho que ele é melhor como mulher, porque ele tem um corpo muito afeminado, muito estranho, ele não tem músculo, é um cara todo redondo. Gente, como mulher, ele eu vou mandar isso pra ele, cara. Ele é meio microtói, não é, Dri? Ele é meio microtói. Mas você ficava com ele, né? Peraí, só um minutinho, gente. Peraí, conta um pouquinho pra gente, que é meio micro o quê? Microtói. Você ficava com ele, Lê? É isso aí, gente. Não tem no meu dicionário. Oi? Você ficaria com não ele? Não tem no meu dicionário isso. Calma! Ô, Leide, você ficaria com ele? Se ele não fosse famoso, não. Lógico que não. Nossa, maluco. Se ele fosse famoso, eu acho que eu ficaria com ele. Não tem nada de atrativo ali. É verdade, nossa, né? Toma. Bom, agora, algo mais a comentar dessa matéria de Vesgo Silvio? Alemão, apagadão aí, alguém aí? Quero falar. Não, apagado não, já comentei, já. Já uai. Comentou, uai. Então beleza, uai. Vamos lá. Eu quero saber se o Fábio, se teve alguma nota do Fábio falando que ele realmente ficou chateado, ou será que ele levou assim pro lado esportivo? Não se a matéria falando que ele levou na boa ali durante a gravação, mas assim que desligaram as câmeras, ele teve um ataque de pelanca e não gostou, ficou realmente muito bravo. Se ferrou. Erlon, queria comentar alguma coisa? Eu queria. Eu gostei daquele entrevistado lá que eles falaram com aquele ator da Globo que faz a novela lá da China, lá o malucão que ninguém conhece. E cara zoando, cara, ninguém conhece. Você faz o quê? Você é modelo? Você é o quê? E ninguém sabia o que ele era, nem o produtor do Pânico sabia o que o cara era. Foi sensacional. Muito bom, muito bom. Nossa, velho. Pelo menos eu sei o que é microtói. Sei lá. Trouxa. Graça. Aí. Adoro! Sua louca! O Christian Certo foi dar uma cagada. Ele foi passar um download. Fazer um download. Sim, já completei o download e já descarreguei. Ah, aí. Deu descarga? Ainda não. Bom. Então vai lá, volta e dá descarga, filho. Calma, cara. Pera, o banheiro é meu. Bom, olha só. Nós tivemos também um momento em Winehouse que, assim, apesar de ser bobo, eu consigo dar risada pra caramba daquele negócio. E eu ainda acho que aquele cara é o Senna. Eu achava que era você. Não, ó, é tão tonto. Eu achava, cara, que era o Chris Rossetti. Não, pior que não. Eu até queria ser, cara. Eu acho insano você fazer um negócio desse na rua, cara. Deve ser muito engraçado e dá uma vontade de fazer. Tem hora que eu quero ser uma pessoa igual tem a esse cara. É verdade, tem a sua cara. Tem a minha cara, é muito bacana, muito bacana. É. Nos tempos de Bob Marley, eu até talvez faria isso. Ah, saiu dessa vida? Saí, agora não fumo mais. Ah. Eu gostei. Jesus, eu gostei agora. Hoje. Emissora de Jesus, anão. Engraçadíssima. Toma essa. Agora chá de menta. Sim. É. Eu gostei hoje do Emílio imitando o cara que apanha da Amy lá. Ah, é? Ai, Amy! Ai, vem cá, Amy! Ai, M Power. Sensacional, o Baby limitando ela hoje. Bota a trilha aí pra nós. Beleza. Só um minutinho, só pra pontuar, Cris. Não querendo estragar aqui o... Vai pontuar o Kenny Bop aí, vai, fala. Mas é o seguinte, não teve a Maliza essa semana? Vocês esqueceram? Não, teve. Calma, filho. Passando boi no que tá sendo... Filha da mãe. Tá na frente dos boi? Bom, não, eu tô passando o burro na frente do boi. Veja bem, pessoal, nós tivemos também 5 maneiras inusitadas de se fazer a barba. Olha só que interessante, momento educativo no nosso Pânico na TV. A nossa Jubarte desta vez se funhenhou inteira para fazer a barba com um ventilador, helicóptero de brinquedo, cera quente, limpador de para-brisas e um Jeep. É isso mesmo, um Jeep em movimento. O que vocês acharam deste quadro? É meio bizarro, né? Ventilador sensacional, arrebentou com a cara do bolo. É muito esquisito. Nossa, com o ventilador até eu fiquei com medo, pensei, velho, agora vai degolar o cara, na boa. Não me pergunte essa, não. Eu trouxe o meu bola sofrer. Os caras não tiveram dó. O pescoço do cara, coitado. Eu acho divertido que quando ele começa a sentir muito medo, ele começa a chacoalhar a mão e, como geralmente ele tá sem camisa, a barriga dele balança ao mesmo tempo. É fogo, gente, pelo amor de Deus. Bola. Mas me conta uma coisa, gente. Conta um pouquinho pra gente. Ou vocês aí também que acompanharam o programa de TV e já acompanham também desde que começou o programa na televisão. Mas me parece que não foi a primeira vez que foi feito um tipo de matéria nesse sentido. Ou eu estou errado? Nossa, velho. Olha, o Bola sempre se mete em coisas desagradáveis, assim como a Sabrina. Então, as piores matérias e coisas do tipo quando o Daniel tá lá sentado na privada pensando no roteiro, sobra pros dois, entendeu? Eu acho que é isso. A diferença é que com ele fica engraçado, né? Sim, é, justamente por ele ser... Ele não encarar na brincadeira, ele é meio sério, ele acha... Sabe? Fica... Pega bem com ele, eu acho isso. Nossa, e foi muito engraçado com a cera também, né? Porque nem a profissional lá, a depiladeira, conseguia arrancar a cera dele, velho. Pois é. Até que ele ia ficar grudado. Imagina só. Agora, nós tivemos a Maliza, que perguntaram aí se não teve, né? A menina monstro, e dessa vez... Eu sou a menina monstro, vai! Fica até todo mundo, vai se fuder! Ó, e dessa vez é... Ela senhora, de dólares do céu. E ainda fazendo moral para Hugo Chaves. Então foi um quadro também satirizando novamente o presidente. E aí, o que, que vocês acharam, pessoal? Tem alguma coisa a comentar, André? É, esse quadro é sensacional, né, velho? Ó, não sou o André não, foi mal. O cara começa... Eu acho que todo quadro que tem um sarcasmo político me lembra muito aí os tempos da dentadura, né? O tipo da ditadura que você não podia falar, né? É. E o que tem a ditadura? Transgride as regras da moral e dos bons costumes e leva essas coisas, essas pérolas sensacionais até as nossas televisões, aos nossos receptores. Muito bem. Aonde colocar a ditadura? Ah, o cara, ali com piadinha besta. Tá preocupado. Bom, algo mais a comentar sobre Maliza? Eu não consigo ver tanta graça nesse quadro, mas tem gente que acha legal, enfim, o né? O quadro da Maliza foi engraçado, sabe? Mas o mais engraçado mesmo foi a Maísa lá no Silvio Santos, lá na história dos gases. sim, muito bom. De fato, mas eu acho... Não, e o Raul Gil, no domingo, também fez um momento recordar e viver, né? Aproveitando o dia das crianças, e passou horas a Maliza lá. Então, eu não sei se, porque de repente ela tá em alta, assim, na mídia, o quadro com a Maliza acaba sendo engraçado. De certa forma, ele não é tão engraçado assim, mas é divertido. Sim. Imaginar que ela faça aquelas coisas, fala aquele monte de coisa, nada a ver também. Pois é uma criança. Ô, Cris, ô, Lady, só queria fazer um breve comentário. Eu estive assistindo o stand-up, né? No Pueblo Bar, tava lá Nani People, tava lá o Marcelo Adnet. E... Nani People! Robin! Pois é. E tava lá também o Fábio Rabin, estava lá, né? E tal. E uma turma boa. Eu acho que esse tipo de situação que a gente vê aí a Maliza, eu acho que eles tentam colocar um pouco do stand-up comedy, né? Que eu não sei se você concorda comigo, viu, Marco Aurélio? Se você já assistiu algum stand-up. Foi a primeira vez que eu assisti um stand-up com sentido amplo da palavra, né? Então, eu acho que para quem não tem acesso a esse tipo de informação, né, eu acho muito válido. E tanto outras coisas que são questionadas aí, por exemplo, sobre quadros que tem, por exemplo, matérias de internet, a gente tem que lembrar que o Brasil ainda tem muita gente que não tem internet em casa. E tem só por... Calma, gato, mas tu tá confundindo. Mas o quadro da Maliza não tem nada a ver com stand-up. Putz, eles são personagens travestidos, pode ser qualquer coisa, né? Uma mistura de jogral com sei lá o que, menos com stand-up. Desculpa, não é? Valeu! É questão de interpretação, né, Leide? Eu respeito a sua opinião, mas eu acho que tem a ver sim, porque... Eu acho que tem. Mas André, stand-up não é isso. Stand-up não é você se travesti, representar. É o seguinte, stand-up é o cara de cara limpa. Ali ele está travestido de um personagem, está atrás de uma interpretação. Não é stand-up. Isso. Não é stand-up. Beleza, beleza. Parabéns! Satisfeito, André? O que vocês estão falando? Cala a boca, tá aí, rapaz. Um cheiro de queimado agora aqui, o assunto não chegou aí. Olha, não foi uma briga. Eu só esclareci porque de repente ele fala que. Olha ela aí, chegou. É um quadro com. Que parece stand-up e tal. E não é. E o povo que tá escutando vai achar que semo tudo burro. A gente sabe o que é stand-up e aquilo não é stand-up. Ok, tirou a bala e metralhou o garoto. Agora te falo. Cheguei. Marcelo Senna, boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bem, Marcelo Senna? Cheguei, né? E aí, cara, firmeza? Boa tarde, amiguinho. Boa tarde. Beleza, amiguinho? Acabei de chegar, né? Fala aí, ô. Cheguei. Ô, Amy Winehouse. Eu não sou a Amy, não, meu filho. É uma outra pessoa. Ah, você, é você. É você, cara. É você. Eu sei. Eu te amo, cara. Você é o demais. Você é demais. Bom, agora vamos dar continuidade com essa bagaça, porque é o seguinte, nós estamos um pouco atrasados e tivemos também a matéria especial com Bola, Samambaia e Piu Piu. Eles foram à balada rebocar um pinguço, levaram pra casa e deram até banho no cara. E vamos fingir que isso não foi combinado, ok? Pode falar. Essa é uma daquelas coisas bem características do pânico, né? Eles fazem aquilo, uma matéria daquela, como se fosse uma campanha para o cara não beber e dirigir. Para mim, é o contrário. A campanha deles é para que você beba pensando em dirigir e acabe socorrido por duas mulheres daquele naipe. Pô, ninguém vai meter o pé na jaca agora. É fogo, bicho. É não, né? Tava na cara que tudo era combinado. Pra mim ficou super superficial. Mesmo pagando essa multa, essas multas astronômicas, ô Marco, você acha? Não, Marcos não tá pediu entendendo. Pra avisar nada. Que é isso, cara? Surtei. Olha, não se esqueçam que este programa não será editado, é como a moda antiga, tá bom? Está sendo gravado como se fosse ao vivo e na sexta-feira o pessoal pode conferir aí no blog do Panicast. E agora... É disso que a gente gosta, pra matar a saudade então, Cris. Quantos mega? Sei lá quantos merda, mas... Amy Winehouse, fale pra gente um pouco de como você conseguiu entrar aqui agora na nossa conferência. Eu não tô só a Amy, não, já vou avisar. Já respondeu por ela, então é. Ah, não faço o papel da Amy, não, porque é outra pessoa, entendeu? Sou eu, não. Você não vai falar quem é, não, Senna? É um mistério de estado, meu. Então é você, por enquanto, até descobrir, tá bom? Pode ser? Não sou eu, não, meu. Não fala que é, pô. Respeito, não, nosso amigo Cris. Senna, respeite. Ah, eu cheguei, você já tava esculhambando? Que isso, Senna? Que isso? Só um papo de amigo. Agora vamos... Isso, o olho do amigo. Isso, vamos tocar o barco aqui, que nós tivemos também uma homenagem ao Dia das Crianças no Pânico na Tevola. César Polvilho foi entrevistar algumas crianças artistas que, quando adultas, despontaram direto e foram para o anonimato. Desenterraram Danny Boy, meninas do grupo musical Algodão Doce, o Garoto Juca, Luciano do Trem da Alegria, putz, isso aí é velho, hein? Marcelo Ribeiro. Luciano é meu amigo, até hoje, Juninho Bill, Luciano Amaral. Que isso, que atuava em pornochanchadas. Os três gordinhos chatos que faziam o comercial do DDD e, pra mim, o melhor de todos, o garoto que estampava os politicamente incorretos em deliciosos cigarrinhos de chocolate da Pan. Quem não se lembra disso, hein? Essa matéria teve um pouco a ver... Desculpa. Pode falar. Tinha alguém falando aí, não tinha? Não, pode falar, pode falar. Lady. Com os posts que eu fiz, né? Que foi também outro momento recordar e viver, tipo, algodão doce, imagina. Trem da alegria. Nossa, velho. Ver o Danny Boy foi hilário. Eu imaginava que ele não ia crescer, que ele ia ficar daquele tamanho pro resto da vida, velho. Você viu o tamanho? Poxa, chamou o cara de menino monstro agora, pô. É, sacanagem. Não, e eu tenho que confessar uma coisa, velho. Os gordinhos lá do DDD fizeram tanto sucesso que uma vez na escola eu fiz uma peça teatral de DDD. Eu quem e mais foi? Duas amigas. Você foi quem? Você foi o amarelinho, o era o DDD vermelho. É, você era o vermelho? Cara, deve ter sido. E o bom é que hein? Era todo em inglês. Ah, sim, então. Ai, é tipo. Não era obrigado a entender mesmo, né? Agora, eu queria saber uma coisa. Algum deles está fazendo parte ainda dos veículos midiáticos ou não? O que você acha? Estão todos fora da telinha. O que você acha? Eu não sei. Pelo jeito, estão tudo fora da tela, né? Offline, né? Da TV, é. Então, acontece. Normal de mídia mesmo, né? Fazer o quê? Com o tempo, acaba sumindo. Então... Isabel acha que no Skype, né? Hã? Se bisbilhotar bem, o André pode achar eles aqui no Skype. Com certeza, e ainda é capaz de pronunciarem um pouquinho aqui no Panicast. Agora, vamos continuar aqui com nossos quadros que tivemos no Pânico da TV. Mel, Mico, Mica, Mel. Renata Vasconcelos na bancada do Jornal Nacional fazendo uma caretinha que até a minha avó já tinha visto na internet. Depois mostraram um lendário Oscar Alho mandando torpedos para o Datena. E aí, pessoal, gostaram deste meu Mico, Mico, Mel? Não. Não? Não. Eu também não. Foi sem graça? É melhor não fazer, né? Melhor não fazer, é boa. Marcelo Senna, palpites. Ah, é a Transconcelos. Ó, tem mais uma pessoa que vai estar chamando aí pra bater papo. Mudou o assunto, não quer falar. A Renata, eu fiquei uns 5 vídeos pro Emílio e ele gostou da Renata, né? Mandei uns 3 e foi selecionado. Proibidão. Eu? Bom, então tá. André Locutório, algo a declarar, Chuchuzinho? Sim, eu queria agradecer, viu, ô Senna? Queria agradecer, estivemos nós dois, né, lá na Jovem Pan juntos. E na queria sexta-feira, que me... você foi visitar e encontro depois. Isso, e eu queria me desculpar aí perante os amigos que eu não citei o nome lá todo mundo. No ar, né? Mas devido realmente à tensão, que é muito grande, né? Está falando aí pro Brasil inteiro e do tempo, né? Que foi muito, muito proveitoso, quer dizer, eu falei um monte de bobagem, mas esqueci de alguns amigos. Então, queria me desculpar aí com você, viu, Senna? E convidar todos pro Arte da Bola em Stadium, né? Que tá rolando, né, Senna? É, já tô com alguns convidados, já tô vendo já, né? Já tô vendo pro Arte da Bola Stadium. Alguns convidados espetaculares que eu tô fazendo, né? Hoje eu consegui mais 3, aí tô vendo quem que vai aparecer, né? Pô, Senna, você torce pra que time aí? Eu prefiro não comentar ainda. Então tá, então dá pra você rolar um hino do Palmeiras pra mim? Do Palmeiras? Isso! Por favor, cara. Quando surge o alviverde imponente no gramado que a luta o aguarda. Não posso falar muita coisa, porque depois tá tendo uma confusão com Flores no Palmeiras em São Paulo. Ah, é? Então você é São Paulino, hein? Tá entregando ouro, hein? Malandro. Malandragem. Duas pessoas querem participar do Panicast. Quem? Será que dá pra encaixar as duas? Ué, depende de que lado você quer que eu encaixo. Nossa, velho. Ui, que sustinho. Cris Rossetti, o Pornocast. Atenção, aguardem. Eu não consigo, cara. Mas vamos lá, então, vai. Criança não quer só brinquedos, James, mas esse quadro no Pânico. Pivetinhos de São Paulo mandaram responder. Peraí, ela sabia que iria passar no Pânico na TV ou deram um tunga na mulher dizendo que passaria em outro programa de casa, hein? Levando em consideração o histórico da Marta com o Pânico, fico lá com minhas dúvidas, hein? O que vocês acharam, pessoal? Achei que o resumo da Miri tá ajudando bastante. Pois é, bastantíssimo. Descaradamente. Pra cacete. Mais algo a comentar? Então ficou... Eu acho que ela ficou diferente nesse ponto. Quadro. Diga, por favor, Dari. Não. Então tá. Eu perdi no que eu tava falando agora. Desculpa. Ok, ok. Não, sem problema. Sem erros, só tirar a bala da boca. Que isso? Deixa eu ver aqui. Esse programa de domingo foi bom, né, cara? Foi corrido. Foi? Você achou uma maratona? Ah, boa observação. Então vai. Foi ágil, né, Leandro? Foi bem colocado, assim. Eu achei. Não foi cansativo de assistir. Uma coisa já vinha a outra, assim, achei bem. Foi bem editado dessa vez, bem colocado as matérias. Quadros de 20 minutos, né? Boa. Isso. Eu não sei se o Marco Aurélio lembra, algumas pessoas que participavam do Panicast quando eu apresentava, havia um Panicast no qual nós discutíamos até quando iria durar o Pânico na TVola. Vocês lembram quem que chutou um maior número de tempo, assim, até 2012, parece até a Copa? Eu joguei 2012. 2012, né? Ainda tá de pé isso aí, hein, gente? Não esquece não, tá? Depois a gente vai ver quem ganhou essa aposta. Então, eu vou ganhar um carro? Depende, Dri, tá? Depende do carro que você quer, um carro de fliperama, autorama, quer dizer. Aí a gente pode combinar. De fliperama? De fliperama foi sem querer, passou aqui. Foi sem querer. Não dá risada não, tá? Não dá risada não, foi sem querer, tá? Escapuliu. Nós tivemos também o karaokê do Pânico. E olha só, hein? O filho do Emílio já está se perfazendo. Foi ele que fez a tradução da música dessa noite, que no caso, na noite de domingo, né? Alve a Mili. É, então. Foi bacana o karaokê, pessoal? Hein, Lady? Fraquinho, achei. Fraquinho, né? Fraquinho. Fraquinho. Eu tô falando muito engraçado, velho. Tá muito engraçado. Depois, na hora que você ouvir, eu acho que você vai... Que bala é essa, Lady? Risada. Bala Juquinha. Meu, calma, não é... A minha bala não é cara. Depois eu passo a marca dela pra ti. Qual foi a música traduzida que eu não consegui perceber até agora? Puta, agora pegou. Pegou mesmo. Pausa dramática, né? Eu não assisti ainda. Fala, host. Achei uma sacanagem da sua parte, André, fazer essa pergunta aqui. Mostrando que a gente é desinformado. Achei que você agora... Marco, eu juro que achei que tu ia falar o nome da música que tu saberia. Boa, boa. Bem, tempo. Bom, tivemos também aqui uma opinião, é isto? Uma opinião que ninguém perguntou. Gostei muito do Pânico deste domingo. Edição ágil, pautas variadas. Ah, sim, a opinião do Jonas. Do Jonatas. Não, bicho, não, da Mili. Lê isso direito. Pera aí, eu não tô entendendo. A opinião é de quem? Ela faz os tópicos, ela comenta sim, as desculpa, matérias perdão. Uma a uma e no final ela dá essa opinião a quem não perguntou. Okay. Do geral. Então tá joia, eu que estou meio por fora. Então a opinião é da Mimi. Ela diz: gostei muito do Pânico deste domingo. Edição ágil, pautas variadas e nenhuma matéria insuportável. Só umas coisinhas chatinhas, mas nada que comprometesse a bagaça, tá ligado? Só faltou o repórter Chorão, que acabaram não mostrando, mas fica pra próxima. E eu, que hoje estava esperando um programa lixo, acabei me surpreendendo. Vocês concordam com a opinião da Mimi, pessoal? Salve a Mimi. Salve a grande mini esposa do Mickey, é isso? Eu concordo com a opinião dela e tenho que dar os parabéns de novo, porque o resumo da Millie é do caramba. É sempre muito legal, ela não esquece de nenhum detalhe, ela é super caprichosa no que faz. Boa! É, tá de parabéns mesmo. Parabéns aí, tá de parabéns, Mili. Por isso que eu sempre digo... Parabéns, Mili, me liga. Me liga. Aí, compadre, por isso que eu digo sempre, mulheres querem mel mesmo sendo abelha, decidem eleições e pedem paz. Deixa eu perguntar uma coisa. Pergunta. Eu cheguei atrasada, okay. Então eu não sei se vocês já comentaram sobre a Sandy Capetinha. Não, mas pode comentar. Falamos muito de passagem. É, tem que comentar, porque ela ouviu o podcast de todos. Uai, fala. Na verdade, eu não tenho muito o que comentar, porque eu acho que é só mais uma lá, né, sem muita utilidade. Ai, eu não simpatizo muito com ela. Mas eu deixo que vocês comentem. Tá feliz. O Cebola foi o cara que mais implorou pra volta da Sandy Capetinha. E ele tá bravo até hoje porque não respondeu um recado. O Senna tá namorando com ela, por isso que ele defende. Não, eu acho que tô não namorando com ela, não. É mentira, Senna, tô zoando. Tá bom. Eu sei que agora ela não passa de... Desculpa. Oi? Oi, tudo bem? Eu sei que agora ela participando lá do palco, né? Meio que se... somando as panicasts. Ela de 2009, ela não escapa de entrar pra revistinha. Ah, não escapa mesmo. Bom, pessoal, pessoas... Paniquetes, bem. Nosso... Paniquetes é ótimo, né? O nosso paniquete. Ô, podia fazer, Marco Aurélio, se quiser fazer um concurso das paniquetes, entendeu? Paniquetes. Opa, nós. Paniquesters. Isso, chama... Hã? Deu? Bom. Nossa, velho. Pessoas... Nossa, velho mesmo. Deixa eu falar. É, Leandro, por favor. Vou fazer a seleção. Ué, Dari vai retirar sua candidatura? A Dari já foi eleita, pronto, acabou. A Dari eleita, então. Dari! Eleita o quê? Eleita, ué. Ué, eleita. Nossa, Panicast. A Panicast. Garota Panicast. Muito obrigado, pai. Eu passo a vez pro Cebola. Chama logo as piriguetes. Cebola. Algum comentário a mais, pessoas? Nós estamos chegando ao final do nosso Panicast. Alguém aí? Ah, eu sinto falta dos Silveiras. Silveiras? Vocês também sentiram, pessoas? Acho que só eu senti. Só você, né? Continua na saudade aí, vai. Ai, ai. Essa música da banheira do Gugu é tudo. É ótimo. Olá, Santi! A prova da banheira! Ai, meu time. Nossa senhora, fica tranquilo. Podia ser, agora podia ser. Cara, foi lá no programa da rádio, sabotou o programa e fica gritando aqui, velho. Ah, gente, foi legal porque ele mandou um beijo, o Rabin lembrou de mim, entendeu? Então teve um bom propósito. Muito bom. Aí, Leandro, fala. Fala logo, Leandro, vai, seu viado. Não, já falei, pode continuar aí, já. Não, já deu recado, fala, né? Nossa, velho. Chocolate agora. Nossa, velho. Pessoas, infelizmente chegando ao final de mais um Panicast, agradecendo a colaboração de todos, a vocês também que mandam os e-mails e correspondem, participam, interagem nos tópicos lá do nosso blog, e agradecer essa moçada, rapaziada, tudo aqui hoje no Skype, André Locutor, muitíssimo obrigado a você. Obrigado, viu, Xoxô? Valeu pela participação, muito colaborativo, tá bom? Obrigado, Messi, obrigado a todos, obrigado a Marcelo de Sena, obrigado a todos lá, que receberam fodasticamente bem. É, ótimo, tá bom. Rapa na orelha que eu tomei. Beleza, abração pra você. Dri, seus comentários finais. Ai, sempre bom estar com vocês. Obrigada por principalmente mais um comigo, podcast, né, Dri? Aparência sempre. É. Sempre. Um beijo, Cris. Um abraço pra você. Um beijo. Agora eu vou mandar um abraço pro Amaro também, Amaro. Não, depois. Você já foi já, André. Tchau. Agora, Leandro Rezende, aquele abraço pra você, Chuchu. Considerações finais. Opa, opa, opa, mão na popa e muito obrigado pela participação e a cuicua, cuicua, cuicua, cuicua. Legal, ótimo, muito bom. Marco Aurélio, você, rapaz. Quantos mega, hein? Não vou falar, cara. Um abraço pra turma toda que hoje pôde participar nessa gravação à tarde, pouco sim, comum. Sim. E pra aqueles que não puderam se chegar... Fica pra próxima, Samir, o próprio o diretor do nosso Tutinha, Elifas, a turma toda, e bem-vindo, Leandro, bem-vindo de volta. Ok. Obrigado. O Kainan aqui acabou de entrar, mas já deve estar se despedindo também. Kainan, deixa seu abraço e um tchau, rapidinho. Hello, Kainan. Ele não é o... Não é ele? Bom, então nos resta apenas dizer tchau para Lady Dari, eleita a nossa Panicaster 2008. Não sou nada disso, não. Ô, Lady Dari. Nossa, velho. Na próxima, só peço que... É bom tê-lo de volta, Leandro. Pessoal, tem que voltar lá no podcast. E desculpem a bala na boca. Tá, e por favor, mude o sotaque português, tá bom? Valeu! Ai, que sustinho! Um abraço pra todos vocês, encerrando mais uma edição hoje do nosso Panicast! E vamos ficar com esta música que toca sempre no Jornal da Jovem Pan, eu acho muito linda, porque é... Vambora, vai, tchau, valeu! Jornal da Jovem Pan. Começou um novo dia, já volta queia. O tempo é de chegar. De metrô chego primeiro. Se tempo é dinheiro, melhor vou faturar. Sempre ligeiro na rua, como quem sabe o que quer. Vai o Paulista na sua, para o que der e vier. Cidade não desperta, apenas acerta a sua posição. Porque tudo se repete, são sete e as sete explodem em multidão. Portas de aço levantam, todos parecem correr. Não correm de, correm para, para São Paulo crescer. Panicast.